3-0 Aracaju, Puca, Gema, Aracaju. 5-0-1-5, transponde 208, eu passo. Estou complementando, curva esquerda para a colagem, deixando quando ponto no 2 para o puxa final. Chamar a ponta no 2. Passando para mim, por gentileza, o portão para o 5344. No meu sistema está o portão 01 na pole position, no pátio principal. Beleza, obrigado. Puxa, cancelamento no 2. Trânsito da trip, irá sinalizar no portão 01 após o tráfego tá livre. Após o 01 tá livre, 74. Estabilidade LS, 643, gol. 643 completa, aproximação, torre 1 no 8612. 18-6, 43, gol. Salvador, gol 643, final na 0, embaixo travado. Número do trem, ciente do trem de pulso, tem pista livre, pulso autorizado na mesma, na 1 no 0, 1 no 4, 0 graus, com 2 nós. Ok, livre pulso, 1 no 0, 643, gol, é 2 nós a velocidade? 4. 4, obrigado. Bravo, boa noite, Gol 606, grande abraço. E aí, Copina Grande 390? Eu atiro. Número 5 para a Copa, para Parapuca. Gol 5 para Parapuca, Gol 406. Lua 714, tem 96, alterna Recife, 2 horas e 10. Gravado o táxi, Indy Alpha, reportando pronto no ponto de espera, ajuste em 1-0-1-6. Indy Alpha, 714, irmão. Oi, Salvador, Jet 67, posso ver, transfere, se a gente tá bravo. Objeto 6746, aciona identificação, voa direto Duna, PS2 no país ajustado no 017, reporte estabilizado. Direto Duna, 2000 pés no 017, reporte estabilizado, 6746. No 643, bem-vindo, Sol 28, Olivrar na minha escuta, Beto Táxi, prossiga via Alfa, reporte 32 Juliette. Excelente. Muito obrigado. É, prossigo táxi Alfa e Juliette, reporte lá, 643. No 606, pronto, cópia. Debateu. Campina Grande 390, aprovado, rota 2110, decola 10, curva direita, conversão curva esquerda, no perfil da PUCA, transição Zipar. 5027, código transponder, controle opera 120.8. 606, autorizado Campina Grande, 390, Vitor do Lula 0, decolta 10, curva esquerda, PUCA Zipar. 5027, 120.81, controle, copiou com o 606. Reporte no 5, quando pronto para o posicionar. Ponto, ponto, 0714. Vista livre, autorizado, Enem decolar. Vento 140 graus, com 612, 1174. Vim decola, 714. Confirme o horário do plano para Belém. No sistema, tá na porceta, mais ou menos mais uns 10 minutinhos já deve ter entrado. Assim que o plano entrar no sistema, já retorna o seu para a cópia. Bom, 714, decolado agora aos 3-2, controle 120.8, bom voo. 208 graus, boa noite, 714. Bom, 643, Juliette, porra, tão de número 03. Juliette, portão 3, não, 643. Triple 53, 17 na escuta. boa noite, Colono 714. Colono 714, boa noite, contato radar, subida 230, sai da boca. 230 na boca, 714. Interceptar o Rio, segue conforme o plano após 5031 no código transponder, controle opera 120.8. Na pole position, quando plantar o posicionar. No 714, chame Recife, tem 12685. 12685, 714. noite, Andrei. Bruno 710, frente da Bravo. Andrei, 1170, boa noite. A senhora identificação. Vou direto Duna 2010, ajuste no 097. Está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. Ei, Duna 2010, autorizado. Procedimento na reporte estabilizado. Feijão está ligando. Aproximação, torre 1186, boa. Torre Salvador, 6746, final, visão da pista. 6746, a pista, atenção, tráfego avistado, reporte trem embaixo travado, tem pouso autorizado, linha Tona 40 graus, fica com nós. Passado trabalho, autoriza pouso, vai 746. 746, são Lagoas 44, Raulio Fernando me escuta, prosseguindo o táxi, bem-vindo. Prossiga via Alfa e reporte Nessa Juliette. Segue Nessa escuta, segue Alfa Juliette, 746. Instalador agora 606, está no 05 para o Puxback acionamento. 30, chama o taco no 05, no 606. Chama o taco no 606. M746, quando o senhor prosseguir até o portão 2? Negativo, até o 2, 746. Autorizado então, prossiga Juliette, portão 02. Juliette 02, 6746. Bom, 896, tá na Aracan, João Pessoa. Tá na posição 06. Para João Pessoa, 370, foi de cópia. Copia. Muito 96, João Pessoa, 370, rota pelo ISC 58, decola no zero, curva esquerda, subida Puca, transição Puca Jamo, transição Caju, 5026, código transponder, controle opera 120.8. 0370, decola da 10, curva esquerda, Puca Jamo, Caju. 0-3-6, transponder 1208, transponder, subou 1-8-9-6. Sério, então poderia pedir transponder? 5026. Sério, 6, portão 4, chame quando tentar, puxa lá. Boa noite. Economia 06 está com 109 a bordo, 4 horas e 22, autonomia alterna, Fortaleza, produtar. 9, 4 horas de portal. Tô ciente, tráfego da Webjet parque 102, após o tráfego, prossiga táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera 10, reportando pronto no mesmo, o ajuste 0016. Zero ativo Índia e Alfa, ponto na ponto de espera 9606, 10016, ajustado. Tip 5397, informo 2 tráfego, o Webjet estacionado no portão 2 e após o Webjet vai pousar um Gol, a retaguarda. Após o tráfego da Gol, está autorizado a estacionar no 01 de táxi. Após o Gol, autorizado para o estacionar 5397 da Tripe. O Gol está indo para o ponto de espera? Isso, está prosseguindo até o ponto de espera. Então tá bom, obrigado.